Começando, Nerd Patriarca de volta para mais uma edição do torneio. Dessa vez o torneio vai ser o torneio Halloween. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Tá aterrorizante. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. E aí, pessoal, e sim, minha namorada ama o Chuck. Hoje eu tô aqui com o Jonathan. Caramba, velho, esse Jason não morre nem ferrando. Hoje eu tô aqui com o Everton. E o Pinhead funcionou como um grande para-raio. Time completo, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Nerd Patriarca de volta. Vamos então começar mais uma edição do nosso torneio. Dessa vez um torneio especial, um torneio de Halloween, em homenagem ao Halloween tá chegando, né? Então a gente resolveu fazer um torneio de Halloween com figuras icônicas dos filmes de terror. Certo? Todo mundo preparado? Vamos então para esse embate histórico, começando sorteando os dois primeiros participantes. Não, antes disso é bom a gente explicar o torneio, né? Porque a gente tem duas edições, mas na verdade uma foi diferente da outra, né? O sistema foi totalmente diferente da outra. Então, dessa vai ser igual ao do torneio dos Brucutus. São 8 lutadores, 8 personagens. A gente vai sortear de 2 em 2. São 4 lutas iniciais. Depois são mais 2 lutas semifinais e a luta final. A gente sorteia os lutadores e sorteia a arena de batalha, certo? Certo. Vamos sortear. Você tá usando nosso sistema super avançado e tecnológico, né, de sorteio? Agora eu tô dando início a um programa que a NASA me enviou de sorteio. Por que a NASA? Não sei, porque a NASA pra mim é a coisa mais tecnológica que existe no mundo. Foi no almoço, o Elon Musk fez e te mandou. Ele mandou entregar a Tesla. Caralho, eu vi que ele tá fazendo tipo uma armadura do Homem de Ferro. Você viu um bagulho louco assim? Não tinha visto não, mano. Cara, é foda. Enfim, primeiro lutador. Ele apareceu pela primeira vez em 1997. Com 36 mortes no cartel, 4 filmes, o serial killer que já teve várias pessoas vestindo seu traje, Ghostface. E sim, a coisa já começou bem. Ghostface irá enfrentar. Ele apareceu pela primeira vez em 2001. Ele tem mais de 20 mortes no cartel em apenas 2 filmes. O terceiro filme tá pra sair esse ano. Ele vai enfrentar um monstro chamado Creeper. Oi, famílias. Eu espero que o campo ajude o Ghostface. Porque eu só acho, né? Que vai ter eles que rolar uma estratégia. Eles vão lutar. Eles vão lutar no labirinto Leviatã, que é o cenário do Hellraiser, onde vivem os Cenobites, que é aquela raça maluca, aquela raça, né? Doida lá, né? Labirinto do Leviatã, velho. Agora vamos pensar. Como é que eles vão parar em outra dimensão, né? Ah, eles podem resolver o cubo, né? Não juntos. Seria sinistro os dois sentados tentando. Ó, vira pra esquerda. Não, vira pra direita. Ah, os caras. Vamos pensar aí. Então, tipo, no primeiro Pânico, né? Os caras eram viciados em filmes de terror, né? Sim. Então, digamos que eles acharam... Eles, sei lá, acharam... Era um puzzle Hellraiser, acharam um cubo e foram brincar e descobriram que era de verdade. Não era uma brincadeira. Boa. E aí, E por sinal, quando eles descobriram que o negócio é de verdade, nisso a gente pode dizer que o Creeper tava ali na redondeza procurando alguém pra comer. E quando os caras fizeram uma merda e falaram, puta, fudeu, a gente fez merda e agora vai dar merda. Ficaram com medo, obviamente, e quem sente cheiro de de medo o Creeper. Então ele falou, é aqui que eu vou comer. E foi atrás dos caras. Porque até então ele é uma criatura demoníaca. A gente pode dizer que ele, se quiser, pode ir pro inferno ou pra qualquer outro lugar que ele quiser. E fora que quando eles resolveram o cubo, fez aquele neon sobrenatural que traiu a atenção do Creeper. Eu tenho uma balada aqui, né? Parece canhão de luz aqui. Aqui tem muita gente que eu possa comer. Ou então procurar as partes dos corpos que eu necessito, né? Porque ele vai atrás das partes específicas, né? Exato. É verdade, as partes que faltam pra ele, né? Se eu não me engano. Sim. Mas num embate, eles chegaram nessa realidade paralela lá. Realmente lá, na verdade, nos filmes não mostra muito daquela dimensão realmente assim que tem, ou mostra. É, mostra mais como um labirinto mesmo, né? Várias entradas, vários corredores, e cada local daquele labirinto, você consegue ver algum tipo de coisa bizarra, alguma tortura, algum filme tailandês, algum algum live action japonês no outro lado. Você consegue ver. De março no Natal. Esse também. E qual que é a chance? Então, mas não tem nada na atmosfera, né? Que não possa prejudicar, sei lá, tirar a habilidade de alguém ou causar pesadelo, qualquer coisa assim. Não. É só um local onde você consegue acompanhar alguns tormentos, algumas estruturas bizarras, e é um labirinto gigante. Basicamente é isso. Então analisem as habilidades dos dois. Qual é a habilidade do Ghostface? Ghostface, vamos lá. Independente do personagem que usou a roupa, a gente pode levar pelo menos uma coisa em consideração. O Ghostface, ele é um vilão, é um monstro de filme de terror que ele é muito furtivo. Ele consegue se esconder, bolar alguma coisa, ele não é o que vai pra cima direto. Ele se esconde, ele sempre se muquia, faz uma bem bolada pra depois atacar. Isso é fato, é uma vantagem dele. É verdade. E como vão estar em, digamos, duas pessoas, que são os dois no primeiro filme, cada um com uma roupa, seria como se ampliasse a vantagem dele, digamos. É, exatamente. É, o Ghostface também tem a habilidade de criar memes, né? Que todo mundo usa, né? O rosto até hoje. Eu não sei se ajudaria no combate, talvez na distração. Tem a capacidade de cair também, muito alto. Eu acho que é um dos únicos aí que tropeça pra valer mesmo, né? Aquela capa aí também, né, cara? Todo mundo em volta. Ele era um maconha até onde eu sei. Ele sabe cair, né? É, eles compraram a fantasia e no mesmo lugar, né? Compraram duas e aí tamanhos diferentes, um sempre escorrega. E de armas ele usa só a faca durante todos os filmes? Todo mundo em pânico, ele faz lançamento de prata. Então, sabe o que eu ia falar? Todo mundo em pânico. Na série. Não vamos descobrir porque não é um filme dele. Na série do Pânico, eu achei o vilão mais fodinha, porque ele conseguia fazer umas armadilhas, enganar o povo, fazer um bem bolado, atacar de surpresa. Ele era mais inteligentezinho do que os do filme, pra ser sincero. Se bem que a série não é muito boa, não, mas beleza. Então, sei lá. Ele agiria de que forma? Não sei se vocês concordam comigo. Ele viria o Creeper e, como os caras são meio loucos, eles iam falar: nossa, velho, tem um monstro aqui de verdade. Se a gente matar nosso filme, vai ficar perfeito. Vamos se esconder e tentar atacar ele. E se ele te atacar, você escorrega e cai pra desviar do ataque. Basicamente seria isso. E as habilidades do Creeper? Aí você pegou pesado, né, Vitor? O Creeper, ele tem capacidade de voo. O cara, ele voa quase que velocidade do som, não é? Porque no filme ele passava, os negócios tremiam em volta lá. Ele era rápido também, normalmente, sem voar. Normalmente ele já era rápido. Verdade. E super força, certo? Regeneração. Sim, puta. O que ele falava, né? Vamos lá. O que já prejudicou? Tem uma shuriken, né, velho? O que tem uma shuriken? O que ele quiser. Ele pode crer, né? Uma coisa que já prejudica um pouco o nosso Ghostface é o seguinte: o Creeper, ele tem sentidos aguçados, curados. Só pra começar, o cara tem três narizes, então ele consegue sentir o cheiro do medo de qualquer merda onde ele quiser. Como o Everton falou, o cara tem movimentos extremamente apurados, tanto andando quanto voando. O cara voa na velocidade do som, basicamente. O cara é puta que pariu, voa pra caralho. E só pra complicar, o cara tem uma força física, eu acho que insuperável. Os caras poderiam usar o super olfato dele contra ele. Poderiam pegar o cara que peida mais fedido ali da dupla, peidar em volta da fantasia, e quando ele viesse, jogar em cima dele, entendeu? Pra dar aquela desnorteada. E aí, sei lá, tentar finalizar com a faca. É, mas aí que tá, assim. O problema era o cara peidar e o Creeper falar: puta, essa parte que eu quero. É o que tá faltando pra mim, né? Exatamente. Mas assim, o Creeper já vai estar completão na hora que ele for brigar. Ele tá faltando só uma perna. Vai inteiro. Não sei, pode estar faltando uma parte, né, mano? A gente pode usar como ele acorda na primeira vez lá no filme, né? Acho que daquele jeito que ele acorda, ele já tá forte pra caramba. É. Mas vamos partir do pressuposto posto, que nem a gente fez no torneio anterior, que todos têm as habilidades máximas nas lutas. Tá, ah, não, beleza. É, vai ficar bem complicado pro pessoal do... Vocês não estão me dando muitas esperanças que o Ghostface tenha alguma chance de vencer essa batalha. Uma outra coisa que me vem à mente aqui, o Creeper, ele pode ser ferido por arma branca, assim, normal? Ou tinha alguma coisa específica, uma fraqueza? Pra você ter uma ideia básica, no segundo filme, o pai do menino lá que o Creeper se alimentou no começo do filme, o dono da fazenda, que consegue pegar ele, consegue, de fato, vencer ele usando armas comuns, se também uma faca que foi feita pelo próprio Creeper. Só que consegue vencer porque já era o último dia que ele tinha pra se alimentar, e ele já ia hibernar. Ou seja, venceu e não venceu. Só venceu porque deu o limite do tempo que ele tinha pra se alimentar. Mas assim, eles atrapalham pra caramba, né? E no 2 eles ferem também com o arpão, né? Só que eles arpão lá, né? Também. Só que com então com a faca eles conseguiriam fazer um estrago, né? Então, mas aí, isso que é engraçado, porque no primeiro filme também, ele, por exemplo, acho que com o faca é mais fácil eles atingirem, porque no primeiro filme os caras tentam dar tiro nele e falam que ele é blindado, né? Uma carapaça, né? É, então, na verdade é meio... é filme de terror, então não explica muita coisa, né? Então você não sabe o que é ou o que não é, né, cara? Eu acho que fica complicado porque nesse segundo filme a gente tem a cena do ônibus que uma menina, acho que foi uma menina, enfiou uma lança na cabeça dele, no olho dele. Ele simplesmente arrancou metade da cabeça dele e jogou fora. Ou seja, as partes do corpo do Creeper, pra ele não importa. Se ele precisar, por algum motivo, arrancar um braço, arrancar a própria cabeça, como ele arrancou no filme, é só ele arrancar e jogar fora. E como eles estão lá no labirinto lá, como cada câmara de tortura, ele pode pegar um pedaço que estão lá, exatamente, se alimentar se recuperar. Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa nessa dimensão que eles poderiam usar? Sei lá, Ivaldo, no filme eles mostram algum instrumento de tortura, alguma coisa que eles pudessem prender o Creeper, ou sei lá, usar uma massa de espinhos, qualquer coisa que tivesse, né, em algumas dessas masmorras. Até poderia ter. Acho que não, porque ele é moleador, o cara arranca metade da cabeça. Se botarem fogo nele, será que ele pelado tem alguma chance? Provavelmente não, porque ele é imuneador, né? Ele consegue arrancar metade da cabeça dele e continuar fazendo o que ele tá fazendo. Então, se você tacar fogo, ele vai abrir as asas gigantescas dele e jogar o fogo longe. Poderia usar o próprio habilidade de voo, né? Pra tentar. Sanderson, pra você ter uma ideia, No segundo filme, o Creeper ficou sem braço, sem as asas, sem uma perna e foi pulando que nem uma perereca em cima do cara. Tipo, foda-se se ele tomar dano, ele não se importa com isso. Ou seja, fica meio complicado pro nosso E se o Ghostface se escondesse pelo tempo que o Creeper fica acordado e esperasse ele dormir? Ele ia sobreviver 23 dias dentro de uma caixa? Não sei, tinha que fazer alguma coisa. Vai saber o tamanho do labirinto, né? Não, mas aí ele morreria desidratado, e qualquer outra coisa ele ia perder de qualquer jeito. E outra, o Creeper, ele tem sentido apurado, ele ia sentir o cheiro, qualquer merda, ele ia conseguir localizar o cara fácil. E pra piorar, o Creeper não tem muito sentido de chão, teto, gravidade. O cara consegue, no primeiro filme a gente vê, o cara anda pela parede, ele faz o que ele quiser, ou seja, o labirinto, nem acredita ele em nada, ele podia andar por onde ele quiser, voar, fazer a porra que ele quiser. Né, ele voa por cima, né, do labirinto e aí consegue localizar a presa. É, tá difícil, hein? Eu tô pensando aqui em alguma... Eu tô pensando em como eles poderiam ferir o Creeper, quanto mais vencer. Eu acho que nessa batalha... Eu acho que a coisa não tá muito boa, então vamos fazer a votação para decidir o empate. Ivaldo, quem vence, Ghostface ou Creeper? Nossa, independente do terreno, que não ajudou muito, e pelo nosso Ghostface ser humano, é um assassino, um doido, mas é um humano, não tem basicamente habilidade sobrenatural nenhuma, o Creeper venceria tranquilamente. Sanderson. Creeper, né, filhão? Fica aí parado. Jonathan. É, mesma coisa, eu vou de Creeper também. Eu acho que os dois não teriam chance, não. Everton? Com certeza o Creeper. Por ele ser uma entidade sobrenatural e os caras serem meros humanos, não tem chance, cara. Deu ruim. Então, sem chance nenhuma de vitória, pro Ghostface, o Creeper é o vencedor do primeiro embate. Aê! E se você me permite, obviamente, eu trouxe os fatalities pra gente poder estar. Por favor. Eu acho que nessa situação, se o Ghostface, como o Everton comentou, fossem os dois rapazes lá na boquiagem, se escondendo, outro tentando chamar atenção, o Creeper ia chegar, ia meter o cacete em um, que ia cair no chão já quase morto. Aí ele ia fazer que nem ele fez no primeiro filme. Acredito que vocês lembram da cena. Ele ia andando calmamente, assobiando, ia pegar o cara no chão, arrancar a cabeça dele, começar a cheirar a cabeça, que nem ele fez com a policial no primeiro filme. Calma aí, e comer a língua do cara. Ah, tá. Entendi. Seria um fatality bem delicioso. E o outro, ele finaliza? Ou nem precisa mais? Nem precisa. O outro ia morrer só de... O outro ia tentar correr, ia cair, escorregar, cair numa armadilha lá no... Eu acho que pra humilhar ele ainda pega a máscara e fica pra ele. Ele falou, tô precisando de uma máscara, né, Ness? Exatamente. O pessoal se assusta quando olha pra mim. Muito bem. Primeiro vencedor é o Creeper, vamos para a segunda batalha. Elon Musk na veia, de novo. O personagem fez a primeira aparição em 1987 no filme Hellraiser. 35 mortes no cartel, 11 filmes e aqui está Pinhead, é o primeiro lutador. Boa. Pinhead é peso pesado, hein? Caraca. Ele irá enfrentar. Calma, irmão. O personagem fez... Meu cosmo já tá queimando. Ele fez a primeira aparição em 1988. Eric, alegria, certeza. 30 mortes no cartel. 6 filmes depois. Chuck, o boneco assassino. Eita. Sobrenatural contra sobrenatural. Coitado do Chuck. Ele luta. Eles vão lutar em Elm Street, mais especificamente em uma fábrica abandonada, na rua do nosso querido Fred Krueger. Olha, o Chuck em um dos filmes, ele se ressuscitou, seria isso? Ele se recuperou numa dessas fábricas, né? Olha só, conhecimento de campo. Exatamente, esse campo vai prevalecer muito o Chuck, porque o Chuck é pequeno, pode se quebrar de qualquer cano. Pode crer, pode usar as máquinas a favor dele também. Se bem que ele é tão pequeno que talvez ele não alcance os botões das máquinas, então. E com os dedinhos assim, né, de boneco, então. Ah, não, velho. Umas listas telefônicas, mano, fácil, fácil. Mas os filmes, ele operou as máquinas lá e matou os caras com as máquinas. Pode crer. Olha, eu peguei pra assistir de novo o filme do Chuck e eu já não gostava quando era criança e continuo não gostando ainda mais. O melhor é a risadinha dele, velho, quando ele tá chegando pra matar o... Primeiro eu não achei tão ruim, cara. Primeiro eu revi também e eu achei até que interessante, velho. Não, primeiro é interessante, mas tem... Aquela fase que ele casa e depois que ele arranja um filho. Vai tomar no seu toba. Esse consegue ser pior. Pior que essa carga. É que tem morte. Tipo, a pessoa tá sentada no chão. A pessoa tá sentada no chão. O Chuck tá na frente da pessoa com a faca. A pessoa não pensa em nenhum segundo em dar uma bicuda no boneco. Ela fica. E morre com a porra da facada. Dá um tapa no boneco, cara. Dá um chute. Eu acho que é um susto. Deixa a pessoa paralisada. Tal, e ele vai lá e se aproveita disso. Susto é você ver um rato humano sair de uma geladeira. Agora essa porra desse boneco de cabelinho roxinho dá susto pra mim. A primeira vez que reage no filme, o moleque joga ele na lareira. Resolvido. Então, quais são as habilidades, Chuck? Vamos lá. Ele pode em primeiro lugar é um baita filha da puta, né? Ele pode transferir a alma pra corpos? Não digo corpos. Ele sabe tudo. Inanimado. Chuck sabe voodoo. Isso, ele sabe voodoo. E aí, na forma de boneco, deixa eu ver. Aí, ele não sente dor, eu acho. O Chico sabe voodoo, tá ligado? Aí ele pega o bonequinho do Pinhead, mas não adianta. Cara, o maluco já achei que é o Cunha, velho. Voodoo é pra jogar. É mesmo, né? E tipo, o Pinhead, os caras gostam de tortura. Cada agulha que o Chico enfiar, o Pinhead vai ter o quê? No máximo um orgasmo, vai ter uma ereção, né? Eles se alimentam, né? É verdade, eles se alimentam de dor. Ele vai ficar cada vez mais forte, pode crer, cara. E quais são as habilidades do Pinhead? Pô, o cara, além de ser um sádico total, sadomasoquista extremo, domina qualquer tipo de mecanismo de tortura que ele inventar na cabeça dele. Ah, não, mas isso aí é só quando ele tá na dimensão deles, velho. Invoca ali a dimensão deles algum... Não necessariamente só quando eles estão na dimensão dos xenobitas, não. Na casa do primeiro filme, ele conseguiu invocar as correntes pornográficas dele na casa do do carinha que morreu lá. E Red consegue controlar, assim, equipamentos. Se eu não me engano, ele tem que ser a parte... Ele tem uma parte humana, né, o Pinhead. A gente esqueceu de falar como é que eles se encontrariam, hein? Tem razão. Em Elm Street. Vai usar o cubo de novo? É, o cubo já foi usado. Por Voodoo? Será que o Voodoo invocaria o... Pode ser, Pinhead. Ele queria invocar alguma entidade pra ele ficar mais forte, e no fim o feitiço deu errado. E invocou o Pinhead. Ou ele tentou matar o cara, só que ele fez o boneco mais parecido com o Pinhead. Começou a cutucar o boneco, o Pinhead ficou excitado e falou: nossa, eu quero conhecer quem é esse homem. Aí quando chegou lá, era o boneco puto pra te matar. Pode crer. E o boneco sente dor, não sente dor, né? Nos filmes eu não lembro. É, ele não sente dor. No primeiro filme ele deixa bem claro que ele, entre aspas, atingiu a imortalidade, que ele consegue entrar no corpo do que ele quiser, porém ele consegue sofrer dano, sim, ele sente dor, sim. O cara explica que ele começa a se tornar humano também. É, exatamente. Faz mesmo coisa, então, tipo, ele toma um tiro, começa a sangrar. Entendi. E tanto então que eles matam ele. É, tanto que eles matam ele com um tiro no coração, né? E o cara fala que é o único. Ele já tá com o coração humano, sabe? Outra vez, é um filme de terror dos anos 80. Não tem um artigo científico sobre ele. Tá lógica. É, então tá mais estado do que eu imaginei. Porque mesmo sendo uma entidade de outra dimensão, o Pinhead, ele não tá sem tanta vantagem assim. O Pinhead, na verdade, eu achei ele até meio lerdinho, cara. Nos filmes dele, tem toda aquela trama, pereira, mas você vê que ele é todo paradão. Em que sentido, lerdinho? Em sentido de no combate, de ir pra cima. Ah, tá. Eu achei que ele ia... Você sofrerá penitências extremas, meu apego. Você sentirá que você nunca sentiu. Eu adoro. Ele é meio que isso, entendeu? O Chuck já é porra louco. O Chuck pega a faca e voa no pescoço. Então, mas o Pinhead, ele pode ser morto? Não, né? Só quando o pessoal termina o cubo e aí ele é aprisionado. Eu não lembro dele sofrer algum dano físico. No segundo filme, que acontece uma pica de coisa, e tem um doutor que vai parar na dimensão do Cenobites e vira uma criatura lá também. Ele conseguiu matar três daqueles Cenobites que andam junto com o Pinhead, e assim, eu achei muito estranho. Ele foi lá, atacou, os caras caíram no chão morto, acabou. Ou seja, eu não sei se eles podem ser mortos apenas... Ah, mas o Chuck também é uma entidade sobrenatural, então o Chuck também teria vantagem nessa questão. Então, é só pra gente tentar mensurar aqui o Chuck, o que ele pode usar? Ele pode usar tudo que tem aqui, né, na Terra. Então, arma branca, arma de fogo, sei lá, bomba, qualquer coisa nesse sentido. Mas isso será que causaria dano no Pinhead? Causaria prazer. É, então tá complicado. Cacete, tudo que ele usar pra bater no maluco vai causar prazer. Se ele quiser fazer um carinho, aí o cara vai ser noite e vai morrer. Ah, então. Talvez se o Chuck se arrepender e virar uma pessoa. Nossa, talvez se o Chuck incorporar um boneco, talvez ele pense. Exatamente. Aí, o boneco fala assim: me abraça. Exato. Sai, não suporto doçura, saco. O Chuck vai usar o poder do amor, então, pronunciando. É, ele vai incorporar num ursinho carinhoso. Evaldo, esse médico aí que falou que matou alguns cenobitos, ele matou como? Dando porrada neles, atirando, como é que foi? Atacando, ele virou um monstro gigante, aí ele fazia uns tentáculos bizarros lá. Ah, aí entendi. Ele atacava, aí não, beleza, isso, cara. Já na forma de monstro, né? Já na forma de monstro. Tá. Eu tenho dois pontos de vista muito, sei lá, que estão me deixando na dúvida. Se o Pinhead olhar pro Chuck, é porque o Chuck também é mais furtivo, até porque ele é pequenininho, corre rápido, era é uma fábrica, né? Uma puta vantagem. Só que, se o Pinhead conseguir localizar o Chuck e mandar as correntes, dá nela, porque as correntes do Pinhead aprisionam 100%. Na verdade, tipo, a corrente do spawn lá, né? Do corrente mágica. Isso, exatamente. Se o Pinhead falar, tá na hora da tortura, baby, ele vai prender o Chuck, já era, o Chuck não vai fazer porra nenhuma. Agora, como o Chuck manja de uns voodoo, imagina se ele faz aquele voodoo que o assassino fez pra entrar no boneco que invocou aquele trovão que estourou a hora de brinquedo inteira. O cara foi tipo Shazam, né? Esse cara lá, que bangabere, Olha, o Chuck é mais fudido também. Que é atraído pelos pregos na cabeça do Pinhead, né? Explode a cabeça. O ritual, ele demora um pouco pra acontecer, né? A cerimônia. Então ele não teria como ficar trocando de, sei lá, pegar vários bonecos e ficar trocando de corpo no meio da luta. É, ele não ia ter tempo pra isso. Mas talvez se esconder e invocar esse raio, tipo o Thor aí, é uma boa estratégia. Vocês estão comparando o Chuck ao Thor, é isso? É só na verdade de controlar o raio, só isso. Ah, ele não é tão bonito. Ele... É ou a tempestade do X-Men, aí você escolhe. Putz, olha, eu vou perder pro Chuck por mais um motivo. Vocês concordam comigo que o Chuck, o assassino que tá dentro do Chuck, que seja, ele não é burro. Não, é inteligente, é estrategista, ele é inteligente. Vocês sabem, não sei se vocês assistiram Hellraiser, algumas versões, pelo menos a primeira ou a segunda, mas o Pinhead tem um grande problema, que é quando alguém chega e faz ele se tocar que ele já teve uma forma humana, e ele já fica meio que desconcertado. Tem momentos que ele chegou até a ajudar os protagonistas do filme, ou seja, o Chuck já teve uma forma humana, o Chuck pode chegar e falar, então parceiro, eu já fui humano, hoje eu sou um boneco, você também já foi humano, cara, você não é esse demônio do mal, cara, você já foi humano também, irmão. Ele consegue fazer facinha a cabeça do Pinhead. É quando o Pinhead fala, você realmente me fez lembrar do meu Chuck, faz o que que berebere, que que bang, e tá com raio na cabeça dele. Eu ainda acho então que ele vai ganhar com doçura. Incorpora no ursinho carinhoso. Fala, eu fui humano. Fala, amigão, eu fui humano. Me dá um abraço. Então vamos lá. E o Chuck, ele saberia, ele poderia saber dessa fraqueza, porque como ele invocou o Pinhead através do ritual, quer dizer que ele tem conhecimento sobrenatural, né? Então, poderia puxar na memória ali, ou então mesmo pesquisar quem que é essa criatura e achar a fraqueza dela. Pesquisando no Google, Chuck. Ele vai jogar no celular assim. Tá na fábrica, ele pega o Arduino. Pinhead fraqueza. Ele vai na salinha da administração, né? Liga o Wi-Fi. Ele vai ver essa merda. Ele vai olhar na Pokédex qual que é a fraqueza dele. Pinhead. Tipo, Pinhead. Um Pokémon do tipo torto. Ai, ai, muito bem. Então vamos à votação. Ivaldo, quem vai vencer? Olha, eu acho que pela astúcia, por incrível que pareça, mas eu acho que pela esperteza, pela personalidade, por saber lidar em certas situações e convencer as pessoas, o Chuck teria uma boa chance de vencer o Pinhead com a utilização da magia Thunder nível 3, que foi usada na loja de brinquedos em Chicago. E porque o Pinhead tem um monte de prego na cabeça e invocar mais trovão na cabeça dele. Ele é um para-raio de outra dimensão. Exato. Muito bem, Sanderson. Olha, cara, Chuck é pequeno, Chuck é furtivo, tem vários canos nessa fábrica aí, mesmo que ele não consiga derrotar ele com o raio do Thor, tem um monte de coisa que ele pode utilizar pra jogar na cabeça do Pinhead. Ele pode pegar esses guindastes e jogar na cabeça do maluco, ele pode cortar o tendão dele porque ele é baixinho, ele pode virar um ursinho carinhoso e matar ele fofura. Acho que ele tem muito mais chance aí de tá fudendo Pinhead com ele. Vou ficar com o Chuck. Dois votos para o Chuck. Além do que o pessoal já comentou, o Chuck tem uma coisa que o Pinhead não tem também, que é a sabedoria das ruas. E ninguém vence a sabedoria das ruas. O cara que é do gueto, o cara que se vira bem, entendeu? Meu voto vai pro Chuck, com certeza. É, Everton. Cara, principalmente pelo fato do Pinhead não estar na área de combate dele, isso já tirou muitos pontos dele. Então, o voto do Chuck também, cara. É, mais uma batalha que os votos foram todos pra um lutador. O vencedor é o Chuck, o boneco assassino. Ok, eu tenho, por incrível que pareça, uma fatality para o nosso Chuck, o boneco assassino. Como ele é mestre do voodoo, por mais que Pinhead goste de tortura, com certeza o Chuck pegaria o bonequinho do Pinhead. Depois que ele convencesse o Pinhead babaca que não, você já foi humano, cara. Você não precisa fazer o mal. O Pinhead ficasse lá, você está certo, eu sou o Pinhead. O Chuck ia pegar o bonequinho do Pinhead, ia fazer que nem ele fez no primeiro filme. Ia quebrar uma perna, ia quebrar um braço, depois ia pegar a faquinha miniatura de plástico dele semi quase cortante, ia enfiar no coração e assim mataria Pinhead. Sure, how do you want it? Broken leg? Oh! Now who have a date with death? Oh! So long, John. com classe. Eu acho que tem o Fatality melhor, cara. Se ele pegasse o boneco de voodoo do Pinhead, tirasse todos os alfinetes e botasse um vestidinho, aí o bagulho ia ficar sério, mano. Escrevesse baby all Eu podia fazer um caramelo quente e jogar em cima dele. Aí é maldade demais. Tava uma Little Pony pro Pinhead. Ah, você entendeu? Dá pra deixar esse negócio pior. Muita maldade com o pobre do Pinhead. Mas ele perdeu, ele merece. Vamos para a terceira batalha. O personagem fez a primeira aparição em 1978, com um cartel de respeito, com mais de 100 mortes em 10 filmes. Nós temos o psicopata Michael Myers de Halloween. Eita, pesadíssimo. Ele irá enfrentar... O personagem fez a primeira aparição em 1984, com mais de 40 mortes no currículo. 9 filmes. Nós temos Fred Krueger. Ei, rapaz. Boa. Eles vão se degladiar em... No Matadouro, no Texas. Vocês sabem de que filme que é esse Matadouro no Texas? Do Leatherface? Exatamente! Michael Myers contra Freddy Krueger no Matadouro no Texas. Aí é com vocês. É, tem muitas armas cortantes aí, né? Coisa que o Michael... Michael, né? Não é Mike. Michael... Certo? Tô certo? Pronto. É Michael? É Michael Myers. Michael Myers. que o Michael poderia usar. Cara, é meio complicado, né? O Michael é super forte, isso daí ninguém pode falar. O cara prega os outros na parede, o cara é foda. Ah, só uma coisa, é a versão psicopata do Michael ou já a versão sobrenatural, já revivida e tudo mais? A última, a mais power up de todas. Psicopata sobrenatural, né? A completa. Beleza. É que eu nem conheço essa versão psicopata sobrenatural. É, eu também não, eu conheço a que ele ainda pode morrer. É que são do primeiro filme essa, né? Ele ele é só um assassino. E depois ele começa a voltar como se fosse uma entidade mesmo. É que, por sinal, ele nunca morre, né? Então, uma hora alguém chega e fala, pô, esse cara só pode ser sobrenatural, porque ele nunca morre. Ah, verdade. Entendi. Muito bem, habilidade. Cara. Primeiro, por que que Michael Myers ia encontrar o Freddy Krueger no Matadouro no Texas? Eu sei por quê. Freddy Krueger não conseguiu ter muito sucesso tentando enganar o Jason no filme Freddy vs. Jason, porém, ele descobriu Michael Myers. Então, ele falou, vou fazer a cabeça do Michael Myers pra ele matar pessoas. Pra que pensem que sou eu que estou voltando. Só que ele faz a merda de imitar a irmã do Michael Myers pro Michael Myers. Só que o Michael Myers odeia a irmã. Então ele fala, vagabunda, você é minha irmã, então eu vou te matar, filha da puta. E em vez do Michael Myers ajudar o Fred Krueger, ele vai pra cima do Fred Krueger. Caraca, eu nunca vi alguém falar tanto Michael Myers na minha vida, seguido. Sem travar a língua. Caraca, velho, tá de parabéns, Volta. Eu acho que ele já tinha ensaiado esse plot. Muito boa essa introdução. Ele achou que ele poderia usar como, né, como barganha a forma da irmã dele e no fim saiu pela culatra. Toda hora que, tipo, o Fred, pelo menos nos últimos filmes, assim, ele era muito de fazer graça, né? Exato. Verdade, verdade. E o Michael Myers, ele nem sorri, né? Porque ele não tem expressão nenhuma. Ele não tem expressão nenhuma. Ele não tem sentimento nenhum. Só tem uma questão séria. O nosso Fred Krueger vai estar na Dreamland? Isso que eu ia falar. Ou ele vai estar o Fred Krueger no mundo real? Eu acho que não, né? Eu acho que mundo real. Porque se ele levar o cara pro mundo dos sonhos, praticamente ninguém ganha dele, né? É, se levar o mundo dos sonhos, fudeu. Então, mundo real. O Michael Myers, ele dorme? Ah, não, forma entidade não tem nem como, né? É. Ele não dorme nem na forma humana. Ah, na verdade, então o Fred Krueger ia nem conseguir. Ele não deve nem sonhar, né, cara? É, verdade. Verdade, ele não... É, pode crer, né? Ele não deve ter a química do corpo necessário pra sonhar. Falando disso, eu tava pensando numa coisa que realmente é o que o Everton fala. Filmes de terror dos anos 80 não dá pra entender. Porque, por exemplo, o Fred Krueger, tudo que ele mais quer é sair do inferninho lá, do que seja a porra que seja, e vir pro mundo real. Só que no mundo real ele fica mais fraco. Não sei, mas aí ele quer vir desde que as pessoas tenham medo dele, né? É, aí ele é abastecido pelo medo, e aí sim ele consegue conservar as habilidades e ter mais poder. Mas com o tempo as pessoas vão esquecendo ele, e é o que acontece, né? Ele perde força. E aí, galera? Essa batalha vai ser complicada, hein? Pra começar, o Fred Krueger não vai conseguir usar nenhuma influência dos poderes sobrenaturais dele no Michael Myers, porque os poderes do Fred Krueger estão em cima da questão do quê? De causar medo, causar terror, que é o que alimenta o Fred Krueger. E o Michael Myers não vai ter medo de nada, né? Então quais seriam as habilidades do Fred em terra? Sem cena em terra, usar as garras e ser rápido e fazer piada. Eu acho que ele tem um pouco de telecinese também, ele pode até alterar um pouco a forma do corpo, mas pode. No mundo dos sonhos... Ele é resistente contra a dor e tal. É verdade. Ele toma dano, mas ele é resistente. No mundo dos sonhos, ele controla o espaço, né? O tempo, o espaço, tudo. É porque fora do mundo dos sonhos, ele pode morrer. Pode. Se você não tiver medo dele, pode. Pode sim. Tanto que já morreu, né? Isso, ele é derrotado algumas vezes, né? Em diversos filmes aí. Nunca de vez, mas... E as habilidades do Michael Myers? Cara, a principal, pra mim, eu acho que a principal habilidade, a mais forte do Michael Myers... Dar facada. Não, é inteligência, velho. Porque ele é um serial killer sobrenatural e extremamente inteligente. Ele não é tipo que a gente, né, vai ter a próxima batalha do Leatherface. Não é um cara, tipo, um louco com uma arma na mão. Ele é extremamente inteligente, Michael Myers. Frio, inteligente. Tanto que no próprio filme, ou até fora do filme, chamam ele de, tipo, força da natureza. De a verdadeira representação do mal. É o mal encarnado. Porque ele é frio. Ele simplesmente tá lá pra matar. Eu vejo mais ele como um cara destemido. Ele não tem emoção nenhuma. Então, o que acontecer, ele sabe exatamente o que vai acontecer, sabe? Como ele vai enganar as pessoas, ou como... E ele não tem medo de aparecer, sabe? É, e ele não tem freio nenhum, né? Ele é imparável. Ele vai até conseguir o objetivo dele, que é matar. Isso prejudicaria um pouco do Fred. Que o Fred, por mais que ele tivesse algum poder sobrenatural, ele ia tentar fazer alguma coisa, algum tipo de ilusão, alguma coisa pra confundir, pra assustar, pra deixar em dúvida. Só que não ia ajudar muito, ia deixar o Michael Myers mais nervoso. Além dele ser o tanker do bagulho, né, mano? Porque o cara é gigante, o cara não morre. Ele tem uma força física maior do que um humano normal. Não chega a ser absurda, como alguns personagens, mas a força física dele é bem maior do que uma pessoa comum. E não tem uma parada com a mãe dele, Valdo, que ele tem uma certa fraqueza com relação à figura da mãe dele? Não, esse é o Jason. O Myers não tem? Que a mãe era prostituta e tal? Ele matou a família. Foi a primeira coisa. Tá certo. Ele mais gostou de fazer foi matar a própria família. Beleza, a família era zoada, ele foi e passou a faca. O Jason tem esse apego com a mãe, entendeu? Tanto que se essa luta fosse contra o Jason, o Fred teria mais vantagem. Só que contra o Myers, que já não tem sentimento nenhum, como o Everton disse, não se importa com nada, então o Fred não consegue influenciar com os poderes sobrenaturais dele, entendeu? O Fred teria que realmente ir na mão contra o Myers. Ele era abusadão quando era criança, tal, então eu achei que ele tinha alguma parada com a mãe, mas me enganei. Sim. O Michael não era? Se você pegar o primeiro filme, a família dele era normal, era tudo normal, a irmã dele era normal, tanto que ele matou, no primeiro filme ele mata, na verdade acho que é a irmã que ele mata, que tá tomando conta dele no Halloween. Acho que ele mata a irmã e a mãe, ele só deixa a irmã mais nova. Será que eu tô, porque assim, tá mais fresco na minha memória, as refilmagens, né, mais recentes. As refilmagens, isso. Talvez tenha mudado alguma coisa. Vagabundo, sei lá. Isso que eles arrumaram um ator gigantesco lá pra ser o Michael. É um loiro, monstro, parece o Dolph Lundgren. Puta, gente, mas agora eu lembrei de uma fraqueza do Myers que o Fred poderia, com os poderes dele, descobrir e fuder com o Myers. O Myers tem trauma de ficar sem a máscara. Ele é muito feio. Não, porque a personalidade dele vem usando a máscara. Sem a máscara ele se sente um lixo, um nada. Pode crer. Ela é tipo Pablo, uma coisa assim. É tipo o Rorschach lá do do Watchman, né? Quando ele tira a máscara, ele acha que ele perdeu o rosto dele, né? Uhum. E com certeza o Fred usaria isso. É, mas será que o Fred ia ter dificuldade pra tirar essa máscara? Usando poderes sobrenaturais, talvez não. Ele poderia fazer alguma ilusão ou alguma coisa que fizesse o Myers imaginar que tá sem a máscara, que tá acontecendo alguma coisa, pra entrar em conflito ali, pra dar delay na cabeça dele. Talvez jogar uma caixa gigante, alguma coisa que limitasse, né, os movimentos do Myers pra ele ir lá e pegar a máscara. Mas e se depois de ele tirar a máscara, ao invés de ele ficar, sei lá, paradão, sem ação, ele ficar piradão e ir pra cima do Freddy Krueger? Acredito que não vai, porque nas cenas do filme, especialmente esses remakers que o Jonathan tá falando, ele fica tipo meio obcecado pela máscara. Ele precisa da máscara pra ele ser o que ele é. Sem a máscara, ele fica todo perdido, todo... É, o Freddy Krueger podia não só pegar a máscara, como quê? Destruir. Blé. Ele ia fazer... Mas... ia ficar estranho, então eu preferi o blé. Agora, se ele destruísse a máscara, né? Não só roubasse, como destruísse... Aí, pô, vantagem total pro Krueger. Porra, mas não ia ser fácil, né? Não, fácil não. Nesse campo do matador, não tá tendo muita vantagem também pra nenhum dos dois, né? O cenário, por ser o matador, poderia até mais prevalecer o Fred, porque ele poderia usar mais do cenário pra fazer as ilusões dele, tentar fazer alguma coisa macabra que seja. Mas também prevalece bastante mais se fosse na questão do Myers pegar um facão, um gancho, qualquer arma, um pedaço de toicinho e jogar na cabeça do Fred, alguma coisa do tipo. Ou seja, pensando que, vamos ver, geralmente os matadores, né, você deve ter as carcaças penduradas, você tem um monte de bagunça lá. E o Fred é um personagem mais rápido, mais leve, né, mais furtivo, pode ser mais furtivo. Ele pode usar isso ao favor dele também. Pode até usar, sei lá, um gancho pra prender o Michael, alguma coisa nesse sentido. Ah, não sei se ele teria força pra isso, não. Na hora que com a mão é complicado. É. Seria mais aqueles ganchos que o cara aperta o botão, né, e ele a corrente que puxa, assim. É, não sei. Eu acho que aí talvez o Michael Myers seja inteligente demais pra que ele consiga pregar lá. Eu acho mais fácil o Michael Myers pegar o Fred e prender num gancho, sabe? Uma mão, tá ligado? Com certeza. O ruim que o Fred, ele, principalmente nesses últimos filmes, ele ficou muito brincalhão. Então talvez por ele ser uma entidade... Não ficou nada, ele só anda de skate, joga videogame. É. Não pega nada não. Tá tranquilo. É uma planta uva. Ele vai usar um spinner, né, se lançar o filme hoje. As unhas dele vêm no spinner, tá ligado? Rodando assim as unhas. Se ele tentasse fazer alguma piadinha, alguma brincadeira com o Myers, aí talvez seria a chance do Myers pegar um facão e enfiar na metade do Fred Krueger. E vocês não acham, pra gente chegar no final dessa batalha, cada um vai pensando quem vai ganhar, mas a experiência do Fred contra o Jason não ia ajudar ele nessa batalha? Não muito, porque ele praticamente perdeu, né? É, basicamente. Não, ele perdeu, mas ele aprendeu alguma coisa, né? Porque o Jason parece o Michael Myers. Aprendeu que você deve beijar com o Jason. É um perfil parecido, né? Em termos de força e tal, até fisicamente. Se você ver que o Michael Myers é praticamente o Jason, só que mais inteligente, mais frio, ele não fica complicado. É porque o Jason anda e mata. O Myers pensa e mata. Então vamos pensar. Pensaram. Igual, vencedor da batalha. Putz, cara, me dói porque eu sou fãzaço do Fred Krueger. Mas, pela nossa básica regra do Fred Krueger não poder estar na Dreamland dele, eu daria vantagem pro Myers, porque o Myers é muito mais inteligente, não brinca, não tem sentimentos. Se ele tiver focado em matar o Fred, cara, ele não vai ficar caindo em muita armadilha do Fred, não. Ele vai pra cima e vai destroçar. É, na verdade não é uma regra, a gente só não acha que o Michael Myers ia dormir, né? Então, ele não ia conseguir lutar na Dreamland. Sanderson. Cara, Michael Myers, cara, a não ser que ele ofereça uma bebida pra o Fred Krueger, ofereça uma bebida pra ele, colar a mini e faça cara dormir. Caso contrário, é difícil. Pra mim. Difícil ele aceitar também, né? Jonathan. Eu vou seguir no mesmo raciocínio. O Fred, ele, apesar dele ter algumas habilidades ainda no mundo humano, ele perde muito, muito dos poderes dele sem estar na Terra dos Sonhos, né? Então, e o Michael, além de ter super força, é o que o Valdo comentou, é um psicopata focado, né? É um cara inteligente pra caramba, vai pra cima dos objetivos, não tem nenhuma fraqueza coisa muito fácil de ser explorada, então vai pro... Ah, o Freddy Krueger, ele tem uma fraqueza também, que eu acho que a gente esqueceu de comentar, que é o fogo, né? O Freddy Krueger, ele fica até assustado perto do fogo e tudo mais. O Michael Myers acende um fósforo na frente do Fred. Já era, ele começa a chorar. Oh, meu Deus, me tostaram. Então, a vitória vai pro Michael. Everton. É, a força do Freddy Krueger estaria no mundo dos sonhos, né? Se tivesse saído que nem na luta anterior, no mesmo lugar da luta anterior, era vantagem total pra ele, mas nessa não adianta. Michael Myers, pra mim, ele é mais forte, mais inteligente também, e ganharia. Muito bem, vocês estão entrando muito em consenso, né? Mais uma batalha que todos escolheram o mesmo lutador como vencedor, então o Michael Myers é o vencedor dessa luta. Vamos para a próxima batalha, que o nosso ouvinte atento já deve saber quem são os lutadores, né? Porque a gente deu spoiler do nosso próprio podcast. Foi só uma propaganda base. Foi só, é só para ver se o pessoal tá prestando atenção, né? É verdade. Então a gente tem um personagem que apareceu pela primeira vez em 1980, com mais de 200 mortes no cartel, 12 filmes. Peso pesado. Jason. Ei. É ele. Sexta-feira 13. O icônico Jason. Já ouviram falar, né? Contra Jason, a gente por cima. Tem personagem que apareceu pela primeira... O personagem mais antigo daqui. Apareceu pela primeira vez em 1974. Tem mais de 30 mortes no cartel. 7 filmes. Leatherface. O Massacre da Serra Elétrica. Eles vão lutar em... Eles vão lutar num lugar que eu não faço ideia. Que lugar é esse? Ah, eles vão lutar em Haddonfield, que é a cidade que acontece o blackout no Halloween. Do segundo filme, se não me engano. Halloween 2, né, Ivan? Se não me engano, é Halloween 2. Então, a cidade tá errado, mas então é uma cidade que está às escuras e o Leatherface vai enfrentar o Jason. Pra começar, os dois têm... Alguns dos dois têm visão noturna? A lua tá cheia, ajuda. Eu acho que não tem algo parecido, né? Porque ele acha os caras no meio da floresta, no meio dos acampamentos, então ele tem algum sentido que ajude na localização, ele tem. Mas como surgiria essa luta? É, isso é o mais... É a maior questão aqui. Nossa. Mesmo porque o Leatherface, ele é muito daquele local, né? Não sai dali, né? Verdade. Só se a família dele mudou. Abriu um abatedor em outro lugar. Isso, tava começando a ter suspeitas, né, das pessoas sumindo ali na cidade, aquela família meio estranha e tal. De repente o patriarca lá, o tiozinho, o vovô, falou, vamos embora, desanguei. Aí pegou todo mundo, botou dentro de uma van, mudou de cidade. Bateu justamente nessa cidade do blackout. E o Jason? Acho que foi falar que o lago Crystal Lake vai descendo ali o rio, ó. Aí corta na cidadezinha, tá ali, ó. Vai descer no riozinho. É ali. Talvez. Aí o Leatherface foi dar uma mijada ali no rio. O Jason falou: pô, meu rio não, filho. Como assim, né? Que falta de respeito é essa? Talvez o Jason esteja perseguindo uma das pessoas que ele tentou matar. Essa pessoa foi pra essa cidade. E o Leatherface calhou, pode ser? Calhou de estar lá, matou. Não, matou, Jonathan, porque roubou a vítima, tá, né, dele. Isso, exatamente. Que foi o motivo que eles entraram em conflito no Fred vs. Jason também. Um matou a vítima do outro e eles ficaram chateados. E a habilidade dos dois? O Leatherface é loucaço, né? Aquele cara que pega uma serra elétrica e sai... E sai matando todo mundo. O Leatherface, ele tem uma força física monstruosa, mas ainda é uma força física humana. Ele pode se machucar, né, normalmente, como qualquer humano. E, claro, ele tem uma resistência maior. Ele consegue latir, o que mais? Consegue. É que ele fica grunhindo, né, o tempo todo no filme. O cara foi baseado num maluco de verdade, velho. Pode crer, velho. O Ed Gein, o assassino Ed Gein. Ele usava, né, a pele das pessoas lá, bizarro. E o Jason? Aí, aí mano, outro motivo, chamar... né, o Leatherface olhou pro Jason e falou: oh, minha máscara é feita de pele, seu otário. Tá sob rock, hein? Gostei da sua, eu quero a sua. Ia ser uma luta de peso pesado, não ia ter muita conversa não, cara. Eu tô imaginando os dois na rua principal da cidade, noite de lua cheia, um indo pra cima do outro, mano. Não tem muita estratégia aí não, é saindo na mão. Aquela batidinha de faroeste, os dois se preparam. Exatamente. O assovio. Aí começa a ser renética. Que isso? E aí o facão raspando no chão. E como é que o Jason ia conseguir parar um assalto elétrico com um facão? Então, aí que tá o problema. Porque o Jason, grande parte das vezes, anda em slow motion. E o Leatherface só tá gritando e babando. Mas o Jason tem teletransporte, cara. Jason. E se ele tiver com a armadura do Jason X? Aí, não, isso aí deixa pro final. Deixa ele evoluir no final. O Jason, ele tem super força. Não sei se uma... Acho que a serra elétrica conseguiria cortar um braço, algum, sei lá, uma perna, algum membro dele. E... Mas matar não, né? Não iria conseguir matar. Jason não morre, né? Não. Então, isso que a gente... Era legal a gente aproveitar a luta e comentar. E tem alguns personagens, né? Que a gente escolheu que eles são... Eles se regeneram, eles revivem, né? São imortais. Mas eu acho que... mesmo que eles sejam imortais, eles podem ser derrotados na luta, né? A gente pode... Claro! Colocar uma... É um torneio, vale dinheiro. O Fred Krueger mesmo perdeu, mas ele voltou bem perto. Ele não morreu, ele só tá lá e fala: caralho, eu preciso de outro cara agora. Pra quem que eu vou investir? Puta que pariu. Beleza, então a gente meio que considera, né, essa habilidade. É, né? É que assim, não adianta também o cara ser imortal e tá picotado em 30 pedaços, você entendeu? E outra, ele vai ter que esperar o próximo filme pra voltar, então. Eles vão esperar o próximo torneio. É, exatamente. A espera maior da vida deles foi esse torneio. A chance de ter um nome falado do Nerd Patriarca. Não é pra qualquer. Nossa. Não é qualquer personagem. Cara, eu ainda acho que o Leatherface tem mais chances, viu, com aquela serrinha elétrica dele. Se ele chegar na hora, um de frente pro outro, e já botar a porra toda pra moer, acho que dá jogo. Eu acho que o Jason perderia um braço, por exemplo, tal, mas aí ele daria um jeito de... Podia usar, até sacrificar, né, uma parte do corpo pra tirar a serra elétrica do Leatherface. E depois, cara, a mão no pescoço já era. Ele quebra o Leatherface com uma mão só, se precisar. É, exatamente, porque o Jason já levou tiro, facada, bomba, explosão, míssel, ácido, fogo, galáxia. Ele já tomou, tipo, e sempre levado. Pegar e jogar o cara até no espaço, né, mano? Exato. Pode crer. Caiu então, feito meteoro no lago e levantou. Por mais que o Leatherface dê uma serra eletriquizada no braço dele, eles vão pegar. Gostando da palavra que eu inventei agora? Jason vai pegar a faca. Jason vai pegar. Caramba, como é que eu vou repetir isso quando eu quiser usar agora? Eu sabe o que eu acabei de falar. Não. Ô Ivaldo, manda pelo WhatsApp pra gente saber. Quero ver no chat. Ó, se o professor Pasquale mandar e-mail pra gente, eu encaminho pra você. Eu ensino pra ele novos termos. Só se for pra ele reconhecer o Ivaldo na academia de letras. Ivaldo nem responde e perde tempo. Cadeira. Eu queria que meu cara desse. Eu sou um cara. Mas e aí, se ao invés de ele mirar no braço, se ele mirar direto no meio do Jason? Porque o Jason é nerdão, né, velho? Pode ser ele parar o cara, né? Mas o também não é rápido assim, né? Não tanto, né? É uma pessoa grande, né? Tem essa agilidade. É que o Jason realmente é slow motion. É, mas aí que entra o que o Everton falou. Porque a velocidade, tipo, ele é muito rápido, é tipo Flash, sabe? Quando... Se eles não tivessem frente a frente, daí a merda é pro Leatherface. Porque o Leatherface ia estar andando, ia ver uma neblina e ia começar. Já parece o facão nas costas dele, já é. Esse é o quê? É o barulho do teletransporte. É o barulho. Já percebe, você nunca viu um filme do Jason. Todo maldito filme toca. E ele mata o primeiro. Pode crer. Eu sempre acho que tem um anão com chocalho assim, agachado na nela. Do jeito que a produção era nos anos 80, eu não duvido. Jogava ainda a máquina de fumaça pra esconder o anão. Exatamente. É, cara, se eles não tiverem frente a frente, eu acho que complica um pouco mesmo. É, aí já é mais difícil ainda. Não, mas calma. Pra eles começarem a batalha, não tem que estar um de frente pro outro, porque, tipo assim, não? É, sim. Depende. Não, a gente já criou um enredo de como eles iam se encontrar. É, eles já estão de frente, né? É porrada, já estão de frente. Então, eu tô de frente, isso que o Santos comentou, vale a gente discutir, porque, beleza, ele poderia, sei lá, pegar a serra elétrica e já cortar a cabeça do Jason de uma vez, né? Ou então é a mesma coisa que o Samson comentou também, de cortar o cara ao meio, né? Tirar o movimento dele. É complicado, um golpe certeiro dele, nem o Jason conseguiria sobreviver. Tem uma cartada com o Jason. No filme Jason Vá para o Inferno, que foi o último filme que ele fez, ele foi explodido em 1 milhão de pedaços. Porém, o coração do Jason. Tá nos créditos do IMDb. Jason Voorhees. Estrelando Jason Voorhees como Jason. Sabe aqueles filmes que o pessoal faz homenagem pra quem morreu no final, alguém da produção que morreu? Aí no final, descanse em paz, Jason. 1800 e. Enfim, nesse filme, por mais que ele foi despedaçado, ele conseguiu lá, o coração dele começou a bater e ele conseguiu possuir o corpo de um outro cara. E o Leatherface é humano, ele não é sobrenatural. Mas então sobrou o coração dele. Você falou que ele cortou ele no meio. O Jason, ele não chega a ser inteligente, mas também não é uma burra que nem uma porta, né? Exatamente. Não, ele não é imbecil, né? Ele não é tão inteligente quanto o Michael. Tem que lembrar que o Leatherface, ele tem um problema mental de verdade, recebe tratamento. Não, o Leatherface, ele realmente, o QI dele é bem abaixo de uma pessoa com todas as funções. Ah, professora de psicologia, Leatherface, faz um negócio de massinha pra mim, faz uma serra elétrica, um pênis, faz... Eu imagino o Leatherface pegando aquele brinquedinho que tem o quadrado, aí ele pega a figura que é o círculo e fica batendo pra tentar atravessar, assim. Ele tem um problema de... Probleminha. Um pequeno problema, um retardo mental, fato. Né? E no filme do Jason vai pro inferno, os caras do filme mesmo falam. Tem um caçador bizarro lá, ele fala: meu, Jason, ele não é isso que vocês vêm andando aí. Ele é muito mais do que isso, ou seja, é uma entidade mesmo. Aquele corpo é só o que ele usa. Então, se você destroçar o corpo, seria até fácil. Ele pega com o próprio corpo do Leatherface, se ele quisesse. Não, calma aí. Não dá também pra ser assim, porra. Tem que ter algum jeito de vencer. O Jason não tem nenhum ponto fraco. É uma água, né? Não. Essa pegada do Jason ter ponto fraco de água. É tipo Saint Seiya Omega, que um é de foguinho, o outro é plantinha, o outro é aguinha, Pokémon. Não, vai tomar no cu. Foi a pior coisa que apareceu no filme Fred vs. Jason. E até porque... Mas é o que aparece lá, Evaldo. Não, mas é uma coisa. Apareceu. Não é porque é. Apareceu, mas é uma bosta. Exatamente. Eu não quero. Eu nego. E vamos lá. O Jason pode ter pânico do lago, o Crystal Lake, onde ele foi afogado. Agora, o que o Leatherface vai fazer? Vai cuspir no Gino? Não, pega uma mangueira lá. Vai dar um punch de mangueira no Jason. Pega aquela mangueira igual estão com banho no Stallone lá no Rambo, velho, e vai pra cima dele, velho. Liga os sprinklers, tá ligado? E essas cidadezinhas aí sempre tem um lago, um pântano, alguma coisa que ele poderia jogar, atrair o Jason pra lá e jogar ele na água. Também dá, né? O Leatherface tá inteligente pra fazer isso daí. Ele é uma besta, né, mano? Exatamente. Mas será que isso é? Não ia saber explorar. Mas a mangueira ele ia buscar. Ou ele corta o Jason no ato, assim, dá uma soda, machadada na cabeça dele, já era, ou acabou pra ele. Tem que ter golpe certeiro, aquela primeira desvia Aquiles, já no pescoço. Isso. Desvia e passa a serra elétrica no pescoço. Se não, volta a dizer. Ivaldo, não diga. Diga quando eu autorizar agora, Ivaldo, quem que vai vencer a batalha? Cara, pelo fato do Jason ser uma entidade extremamente sobrenatural e ter conseguido possuir mais de uma pessoa no último filme, mesmo estando completamente destroçado, dá Jason, cara. Pra mim, dá Jason. Porque o Leatherface é humano, é isso. Sanderson. Mano, Leatherface, velho. Ele tem que chegar dando aquela machadada no meio do peito dele, cortando ele na metade com a serra elétrica. Não é possível que o Jason seja nem o Majin Buu, mano. Explodiram ele em 1000 pedaços. Ele sobreviveu. Calma, Ivaldo, calma. Eu só tô explicando. Eu, como eu gosto do caos, ele. Jason vai vir assim pra cima do Leatherface, vai dar aquela, né, aquela, aquela cutelada bem dada, e o Leatherface vai só dar aquela desviada de lado e counter. Terra elétrica no meio do pescoço. Uma coisa que ninguém se ligou, que é um vacilo, hein? Quer dizer que a serra elétrica do Leatherface, ela é biônica, ele olha pra ela e ela já liga automaticamente, não tem que ficar puxando a corda, não? Não, mas é rápido. Tem uns modelos aí que é só com botão, não tem nem mais a cordinha mais. O modelo cara já virou. É verdade. Cara, eu acho que o Jason ganha, porque o Jason, ele tem a vantagem do teletransporte, cara. Ele pode ser lento, ele pode andar no lente, parecer que ele tá andando lento, mas do nada ele aparece atrás do Leatherface, cara. Exato. Então, esse teletransporte do Jason, Everton, é mais em longas distâncias. É tipo, quando ele tá perto da vítima, eu não lembro dele ter usado isso. Mas quando ele chega perto da vítima, ele já chega pra esquartejar, esfaquear e matar. Ele não fica olhando pra vítima. O campo cara, de não vai dar uma, cara não vai dar uma de noturno. O cara vai vir com a serra elétrica, ele vai vir com som e aparecer atrás. Pode crer. Ó, empatou aí, host. E aí? Empatou. Então, a gente tem... O vencedor foi o Rambo. Eu vou criar... Eu tô pensando... Pensando aqui. O Cavaleiro de Ceia. Eu pensei em votar, só que eu acho que foge da parcialidade. Então eu vou sortear o vencedor, tá? Não, dá sua opinião, caralho. O voto decisivo, hein? Ah, isso, tá, dá o voto de Minerva. Como houve um empate inédito aqui no na história do torneio. Caramba, que momento, hein? Tô emocionado. Vou ter que dar o voto de Minerva. Eu vou votar pelas habilidades, pelas coisas que foram expostas. A vantagem do teletransporte realmente é uma coisa bem vantajosa. O Everton pegou um ponto muito comum. Eu sei que é ruim votar pelo problema físico mental do molequinha. Só que isso realmente vai atrapalhar muito ele na luta. Caraca, mano, isso é discriminação, velho. Sabe quando você escolhe um time de futebol e você deixa por último o cara que joga, que é torto? Quer dizer, você chamou um cara só pra ser café com leite. Ele não tinha chance no começo. É um retardado, né? Retardado, joga no gol, joga. E eu acho que o Leatherface ele é muito controlado pela família e não tem motivação. Então, pela motivação assassina do Jason, ele vai vencer essa batalha. Jason, então, o vencedor é o Jason. Chupa, Sanderson. Tá mesmo, tem que morrer. Agora vamos para a segunda fase do torneio. São 4 lutadores, 2 lutas, vamos sortear. Depois da primeira batalha, sem muito dano, ele ganhou de forma fácil. Creeper está de volta. Com fome. Ainda com fome, porque a primeira batalha com o Dr. Ghost fez foi muito fácil. Ele irá enfrentar... Depois de uma batalha difícil, no escuro, ele vai enfrentar o Jason. Puta que pariu, hein? Eles vão lutar. Eles vão lutar numa estrada rural, que é o cenário de Olhos Famintos 1. Primeiro, Olhos Famintos. Olhos Famintos 2. Não, primeiro. É o primeiro, que os caras estão no ônibus, não é? Não, o segundo é do ônibus. Não, mas tá, tem certo. Uma estrada no primeiro também. Não é o primeiro do ônibus? Não, segundo. O do ônibus. É o segundo. O primeiro tem estrada lá no começo? Ou é só no começo aquela partezinha lá? É só no começo. Calma aí. É a igreja mesmo. Se todo mundo falou do ônibus, então é o do 2, né, cara? É o 2. Falando de estrada, veio na cabeça esse, então é o 2. Não, mas essa mas estrada em específico também. É do 1 ou do 2? Aí eu tô. Bom, beleza. Mas tem o Ivaldo que decidiu os ambientes de lutar. É que a igreja abandonada é a do primeiro filme, que é onde ele dormia. Tá. A estrada é do segundo filme. Então a luta. Nossa, será... toma essa aí, Vinícius. Fica duvidando. O cara é um pesquisador, velho, do universo de terror. Eu não tô duvidando dele, eu tô falando que tem uma estrada no primeiro filme. É, então é o Ivaldo que decide agora. Então, o Ivaldo escolheu, é diferente. Aí ele pediu pra eu avaliar, aí passou pelo meu crivo, aí agora tá. Entendi. Sua sorte é que eu não sei o que significa crivo, senão acabava com sua raça. Creeper mal do cravo? Ele tá xingando a sua família, Ivaldo. Não deixava. Como vocês são bestas? Então, muito bem. Por que que o Jason ia encontrar o Creeper numa estrada? Ia pedir carona? Pô, ele não se teletransporte, Ivaldo. O Jason com o dedinho. Talvez o Jason tá atrás da próxima vítima. E o que falta pro Creeper, já que ele já pegou todos os membros que ele gostaria, falta só uma máscara de rock. E ele vai atrás da máscara de rock. Ou aquele ônibus que o Creeper atacou e matou grande parte do pessoal. E era tudo pro acampamento de Crystal Lake. O Jason ia fazer a festa, o cara foi e comeu todo mundo. Fudeu com a diversão do Jason. Pode ser, já chegou lá, só tinha os restos. Aí ele ficou puto. Melhor que a máscara de rock, né? Porque, porra, vai na loja de conveniência, né, velho? Não pode ser. Eu acho que ele não teria cartão de débito. Não, caralho. Acho que ele não teria cartão de débito. Ele teria que roubar de alguém, né? Logo do Jason, porra. Que ladrão. O típico ladrão burro. Puta merda, velho. A gente vai considerar que o Jason está mais ferido ou então teve uma batalha mais difícil anteriormente ou não? Eles tiveram tempo suficiente. Ele vai estar do mesmo jeito. Os dois se recuperaram. Os dois estão zero bala, vai. É, os dois têm regeneração, foda. Tomou biotônico com o touro e voltou normal. Semente dos deuses. Perfeito. Ó, vai dar merda essa batalha aí, porque a vantagem do Creeper, que é sentir o medo do cara, se alimentar do cara, vai ser complicado. Se ele comer alguma coisa do Jason, ele vai ter uma diarreia foda. O Jason é foda, não adianta comer muita coisa ali. Vai matar por infecção intestinal. Pensou, o Creeper vai lá, pega uma orelha e vai embora. De repente ele dá entrada no pronto-socorro. E aí, como tem uma fila gigante pra fazer a ficha, ele não é atendido. E morre lá. Caramba, se o Creeper der a entrada aqui no SUS, ele tá na merda. Não é? Entrando Vila Nova Cachoeirinha, filho. Tá fudido, morre na fila, mano. Distribuindo. Vou olhar pra ele e vou falar. Olhar pra cara dele e falar: o problema dermatológico não é sério. Você vai pegar a fila mais longa que tem. Aqui a gente só atende urgência. Os caras olham pra ele, é virose. Não, vou. Toma de virose. Vai deitar na maca, os caras apontam onde tem dor. Pronto, acabou. É, bolsa de gelo, né? Põe o gelinho aí, que vai resolver. Põe no soro. E aí, como ele tem a coraça, nem soro ele consegue tomar. Mas ele pervoa, né, velho? Já começa por aí. Eles estão no campo aberto, já é uma puta de uma vantagem. É, no combate, é uma vantagem do caramba, né? O Creeper tem força. É, acho que sim, ele é forte, né? Tipo, tem uma super força. Ele tava pendurado no ônibus e conseguiu balançar o ônibus, pendurado no ônibus. E se ele segurar, e se ele levasse o Jason no alto lá, tipo Shiryu com... E jogar ele lá embaixo. A minha não, isso aí não causaria tanta coisa. Eu acho que ele ia se recompor assim rápido, viu? Cara, eu acho que ele ia se recompor o Jason. Eu acho. O Jason foi jogado no espaço, ele caiu, veio com um meteorito na Terra e levantou. Exato. Você acha mesmo que uma quedinha ia trazer alguma coisa pra ele? Não. Talvez, se o Creeper der aquele super voo e depois dar aquele arrasante, cair com tudo em cima do Jason, talvez cause algum dano considerável. É o golpe do Charizard, velho. Exatamente. Eu acho que você não assistiu o segundo filme. Se o Creeper jogar o Jason no meio de um rio. Aí é uma boa vantagem, hein? É uma boa vantagem. Será que ele aguenta? Porque assim, o Creeper, ele é muito forte. Isso a gente não tem como discutir. Porém, o Jason, ele tem também um peso que não é um peso humano. Ele deve ser super denso, super pesado também. Será que ele conseguiria? Ia conseguir, porque o Creeper, quando tomou uma arpãozada na bunda lá, ele conseguiu sacudir o carro e o ônibus junto, as asas gigantescas. Sim, dele. É mais pesado que um ônibus, o Jason não seria, não. Cara, mas pera aí, na hora que o Creeper fosse tentar pegar ele, o Jason ia arrancar a porra do meio do cara. Poderia pegar o... né, aproveitar que ele tá próximo. Quer dizer, a vantagem do voo é justamente você poder atacar de longe. É, que o Creeper, pelo menos nos filmes, quando ele toma o golpe, ele sente o golpe. Não é um cara que não para, sabe? Ele sente, ele fica... É. Por exemplo, arranca o braço dele, ele fica segurando o braço. Ele tem a reação de dor, né? Tem uma reação de dor. É, eu acho que quando ele vier pra... Mesmo que ele né, tivesse... começasse a luta pelo alto, a hora que ele viesse descer pra atacar, pra dar o rasante pra atacar, o Jason, mesmo não sendo muito rápido, ele poderia até tomar um golpe, mas, meu, com o facão, ou mesmo com os braços, ele poderia arrancar as asas, né? Uma das asas, ou arrancar um braço, uma perna do Creeper. Eu acho que o Creeper, apesar de mais rápido e uma força parecida, a resistência do Jason é muito grande. Uhum. E é o que a gente tava comentando. Se o Creeper perder um braço e falar, pô, vou comer o braço desse cara, ele vai morrer de diarreia atômica de quimical. Então, ele não vai comer. A não ser que o Creeper usasse, sei lá, uma foice, alguma arma cortante, e aí ele já vem, né? Já passa aquela facadinha leve, a lambida. Mas uma coisa que você tem que pensar também, eu acho, eu pensaria assim, é que assim, o vencedor da luta vai ser o outro que não conseguir mais lutar. Vai fazer o adversário não conseguir mais lutar. Acho que o Creeper, ele vai ter a habilidade de não fazer o Jason mais lutar, porque até se regenerar, ele vai sair voando e a luta não vai acontecer. Ele vai pro próximo. Ele vai voar automaticamente. Cara, mas vamos lá. O arpão do filme tá no cenário? Não. Não? Como assim? O arpão que eles usarem em cena estaria disponível aí pra eles? Ah, mas o Jason não gosta de usar arma de tiro, não. Ele gosta de facão mesmo. Pro Creeper usar, porque aí ele conseguiria atingir o Jason e empurrar ele até o lago mais próximo, sem se aproximar tanto. E o Jason? Vocês não fizeram nenhum. Uma coisa que a gente não tá levando em questão, né? Que é uma dúvida. Será que pelo Creeper tá morto de fome e desesperado, ele ia tentar, tipo, atacar, combater o Jason corpo a corpo em vez de jogar no lago ou jogar longe? Será que o Creeper ia tentar investir em cima do Jason mesmo? Pode ser. É, faz mais sentido do que ele pegar a presa dele pra se alimentar do que realmente ele jogar no lago, né? Como um lutador faria. O instinto dele é outro. O instinto do Creeper é mais tipo de um bicho selvagem. Ele ataca, exato, mata e leva. Exato. Ele não vai pegar e jogar longe e ir embora. Ah, mas ele tem certa inteligência, não tem? Sim. Não, mas aí seria um instinto de sobrevivência, né? Ele tem que dar um jeito de vencer aquele inimigo que ele sabe pode causar um dano pra ele. O problema é que se o Creeper atacar o Jason e o Jason conseguir desferir um daqueles golpes fodidos dele, e por exemplo, cortar os braços, cortar as pernas, o Creeper não vai conseguir comer nada pra regenerar aquela parte. Aí o Jason vai estourar ele no meio. Exatamente, nem cortar, sabe? É aquele do novo Jason invade Nova York lá. Na muquetada, tá ligado? Por sinal, esse é um fatality. É um soco e atravessa. Tô imaginando ele fazer que nem ele fez com aquelas meninas lá no Jason X, que ele pega o cara e começa a bater de um lado pro outro, bicho. Você levantou uma coisa muito importante. Por mais que o Creeper tentasse atacar voando, tentando dar um rasante do Satanás voador, o Jason poderia simplesmente enfiar a mão no peito do Creeper. Rachar, estourar o Creeper no meio. Eu vejo como a única possibilidade do Creeper ele aproveitar da velocidade dele pra incapacitar o Jason. Ou seja, usar uma arma cortante, fazer isso que o Vinícius comentou. Usar a presa pra agarrar as garras, pra agarrar o Jason e jogar ele num lago, alguma coisa nesse sentido. Porque qualquer outro tipo de abordagem ali, já era, o Jason ia conseguir aguentar o dano, e aí o dano que ele infligir no Creeper já era, é fatal. Caramba. Mas aí que tá o modus operandi. Então, mas aí que tá, olha que palavra chique que eu trouxe agora, modus operandi. O Creeper não faria isso de tentar jogar o cara longe, o Creeper ia pra cima também. E por exemplo, se o Creeper pegar o Jason e enrolar o Jason nas asas, que nem ele fez no segundo filme pra arrancar a cabeça do Jason, o Jason ia arregaçar as asas do Creeper. Estourar as asas dele. Se o Creeper pegar quem? E jogar no Jason, a Shuriken vai bater no Jason, o Jason vai fazer. E passar um rasante assim com a foice, só pra dar aquela de ninja, foice. Cortar ele de uma vez só. Foice. Só perdi o celeiro, né? Dá pra pegar uma foice. É, ele tem, não tem. É, ele tem um machadinho, né? E outra, ele já se fantasiou de espantalho, né? Pode pegar na surdina. Ah, mas isso, ele tá lá de boinha, o Jason tá atravessando. Mano, eu gosto de milho. Caramba, tava com vontade de fazer um dural hoje. Pipoca. Aí vai lá. Mesmo assim, ia dar merda, porque o Creeper ia tentar pegar o Jason de surpresa, abrir as asas e sair voando. Aí o Jason ia virar e comer as pernas do Creeper, ou arrancar as asas dele. Comer, arregaçar, arranhar, rasgar. Comer é modo de falar. Eu escolhi a palavra errada, ok? Não, é porque o Creeper, ele come de fato, né? O Jason não. Não foi um bom vilão. Arrancar o cara. Puta, isso é que é foda. Se o Creeper, ele vai ter que ter um contato físico com o Jason. Ele vai ferir o Jason, só que o Jason não sente dor e é imune a dano físico, entre aspas, ele ia pegar o Creeper com a mão e ia causar um dano que talvez fosse mais crítico pro Creeper, que precisaria de outras partes de corpo pra se regenerar, diferente do Jason. Então vamos à votação. Acho que regeneração, né? A regeneração estaria fora de questão na luta, né? Pro Creeper. Vamos à votação. Ivaldo. Pelo motivo da infecção intestinal radioativa, se o Creeper comesse alguma coisa do Jason, eu acho que daria Jason. Sanderson. Ah, cara, a gente estudou vários cenários aí, em todos o Creeper é rasgado no meio, se chega perto. Eu vou ficar com o Jason, né, mano? John. Eu acho que dessa vez eu vou de Jason também, viu? Porque o Creeper, ele até... A única chance dele é um golpe certeiro, cara. E qualquer erro ali, ele perderia a batalha. Então eu acho que o Jason, ele aguentaria a porrada do Creeper facilmente. E ele conseguiria desmembrar ele. E ele não iria conseguir se regenerar. Então vitória pro Jason. Everton. Eu acho que o Jason também leva essa. Pelos mesmos motivos que foram apresentados aí. Tinha que ser um golpe... O Creeper tinha que dar um golpe certeiro, que seria muito difícil, eu acho. E o Jason é mais forte, é mais... Ele seria mais incisivo no ataque dele do que o Creeper. Então o Creeper escolheu o almoço errado, né? Dessa vez. Nossa, essa foi demais, Everton. Caramba. Que piada fantástica. Coloca aquela musiquinha do Exterminador do Futuro, tá ligado? Taran, taran, taran, taran. Ele escolheu o almoço errado. Cara, é daqui pra uma camiseta. O vencedor é o Jason, primeiro finalista do torneio Halloween. A luta da segunda fase do torneio será entre Chuck o Brinquedo Assassino e Michael Myers. Essa risada quer dizer que a luta será interessante. Eles vão lutar numa loja de brinquedos. Comecem. Por que que o Michael Myers... O que que o Michael Myers ia fazer numa loja de brinquedos? Comprar uma ele viu o bonequinho do Halloween. Não, cara. Velho. Muito simples. Ele ia comprar a máscara, velho. A máscara nova. William Shatner. Pode crer. A máscara dele rasgou no último combate. Aí ele foi comprar uma máscara do Jay. Né, uma sujada. Não dá pra tirar Cândida. Vou ter que comprar outra. E aí, perfeito. Quem vai ganhar? E o brinquedo assassino foi lá descolar um corpo novo, né? Uma versão mais bonitinha. O Chuck tava parado na prateleira, disfarçando, quietinho ali, na sordina. Cara do gueto, tava só de olho. Aí o Michael Myers olhou pro boneco, viu que era sinistro, a cara falou, pô, eu queria a cara desse boneco aqui, tentou arrancar. Aí o Chuck falou, pô, você é louco, você tá mexendo comigo, eu vou te matar. Oh, you gotta be fucking kidding me. Pode crer. E aí, galera? Michael Myers. Não, pior que o Vinicius já entrou dizendo a primeira definição importante, né? E aí, o Michael Myers? E aí, como é que ele vai vencer? E, então, vocês acham que, por exemplo, o Michael Myers, ele foi comprar a máscara? Mano, eu fico impressionado com as histórias que a gente cria pras batalhas, viu? É cada coincidência. O Chuck, dentro da loja, ele não vai usar o poder do trovão, né? Já gastou toda a estamina dele. A loja tem para-raio, né? Então, a do primeiro filme não tinha, não. Mas aqui... Então ele vai ter que ganhar na força, na estratégia, alguma coisa ele vai ter que criar. Então, pra mim dá Michael Myers. Jonathan? Cara, que sacanagem pro Chuck, velho. Mano, é uma sacanagem, velho. Praticamente impossível. Caramba, vocês acham que o Chuck não tem chance nenhuma? Eu acho muito difícil. O que ele vai fazer pra tentar matar o Michael Myers? Vamos lá, numa loja de brinquedos. O que ele pode usar pra tentar matar o Michael Myers? Brinquedos! Ele não morre com fofura, tá? Deixa eu avisar. Ele amarra ele no trilho do trenzinho, né? Tem corda, deve ter um monte de coisa lá. Só se ele tentar... Tem várias colas d'água, né? Pistola d'água. Tem corda. Eu tô imaginando os dois brincando, ele rodando assim, a cordinha e o Chuck e o Michael pulando assim, ó, pisou, já era. Só se ele tentar hipnotizar o Myers com um spinner. Tem spinner agora, vários tipos. Brilhantes, não brilhantes. E se ele pegar um dos bonecos da loja e começar a fazer voodoo? Voodoo é pra Jacu. É, vai virar o mestre dos brinquedos? Ah, ia ter que chutar o boneco. Se invocar outros brinquedos. Não. Ele só consegue transferir a alma dele pra outra coisa. Ah, é. E o voodoo? O voodoo, ele funciona... Ele tem que ter alguma coisa do usuário, né? Da vítima, quer dizer. Então, sei lá, cabelo, qualquer coisa assim. Todas as histórias... A máscara, porra, ele não trocou a máscara? Não, ele tava sem, certo? Tava fudido, ele jogou fora. Então, mas se o Chuck tivesse o bonequinho de voodoo do Michael Myers, será que o Michael Myers reagiria tão... Sei lá, que o Chuck gosta de dar aquela zoada primeiro, né? Sim. Ele é meio sarcástico, meio... Quebrar um braço, quebrar uma perna e tal. Isso dificultaria bastante, né? É, mano. Pior que é verdade. Apesar do... Não, o... Eu acho que assim, uma vez que ele consiga o poder sobre o Michael através do bonequinho lá de voodoo, sim. Mas eu acho que seria difícil ele montar esse encantamento aí. Como que ele ia conseguir? Na verdade, coisa eu acho que o Chuck, ele consegue o bonequinho de voodoo depois que ele consegue trocar uma ideia ou ter algum contato ou saber de alguma coisa da pessoa que ele vai matar. O Pinhead, ele ficou trocando ideia. Do ser humano, o Pinhead, eu era um soldado, eu sou bundão. E aí ele trocou ideia com o Pinhead e conseguiu o bonequinho. Que não é nada difícil. Michael, nem fala. O Michael, né? Nem fala. Ele vai falar, e aí, meu amigo, o que aconteceu na sua vida pra você ser o que você é hoje? O Myers ia jogar uma faca na cabeça do faca no olho. E aquela coisa que o Chuck se aproveita, daquele medo inicial das pessoas, das pessoas, né, daquela coisa de você se assustar no começo, não entender o que tá acontecendo. O Michael não tem, ele mete a faca no que aparecer na frente dele. Aí sim, Valdo, quando o Chuck derrubar o Michael Myers, você fala que o pessoal não dá uma bica nele, no Chuck, né? Nossa, o Michael Myers dá aqui. Com muita vontade. Que ele não se assustaria com Chuck, né? Talvez. Não. Caralho, que palavra que me travou a língua agora. Travou. É porque pela sabedoria. Você não conhece ela. Pela sabedoria de Michael Myers, provavelmente se ele visse o Chuck se mexendo, ele ia falar: que porra que é essa? Tem um anão fantasiado na loja, vou matar esse anão. O Myers ia se esconder, o Myers ia fazer um bem bolado, ia ficar só de olho pra ver que porra que de boneca é esse daí, pra entender o inimigo, pra depois pegar de surpresa, arrancar a cabeça do Chuck e dar uma bicuda no corpo dele. Ou tirar a pilha dele. Sabe quando você tá passando no corredor dos bonecos e você acha que tá todo mundo olhando pra você? O Chuck, ele ia olhar de verdade pro Michael. E o Michael ia já ficar, pô, tem alguma coisa estranha aqui. É que o Rivaldo comentou. Eu acho que o pior, a chance do Chuck seria ser furtivo, né, e tentar ir atacando aos poucos, mas não é a característica dele, né? Não ia dar certo. Até que a estratégia do Chuck é fazer isso, é atacar, dar um golpezinho assim, correr. É. Mas pra finalizar, ele quer o show, né? Então ele vai pra cima, ele pula e tal. E pra foder a situação. Não adianta, né, cara, com o Michael Myers. Se na hora que o Myers pegasse o Chuck pra tentar tirar o rosto, o Chuck falasse, tira a mão da minha cara, filha da puta, o Myers ia pegar e arrancar a cabeça do boneco. Mano, eu não vejo muita esperança agora. Eu vejo ele comendo o boneco praticamente. Vocês não estão ajudando muito. Então vamos lá, Ival, quem vai vencer? Putz, pela inteligência e brutalidade, eu acho que o Myers ia matar o Chuck na hora que ele tentasse tirar o rosto pra fazer a máscara e falar, puta, que coisa bizarra, ia matar. Ou ele ia largar, o Chuck poderia correr, mas o Myers ia ficar na surdina também, observando, tentando ver o Chuck se aproximar. Se o Chuck chegasse com a faquinha dele e cortasse o braço do Myers, o Myers ia pegar ele pela perna e bater no chão até não sobrar nada. Não ia demorar muito, né? Cara de... Não, exatamente. Sanderson. Ah, cara, era capaz de o Myers pegar uma coleirinha, botar no Chuck e fazer ele de petzinho, mano. Tem nem chance, velho. É o Myers. Jonathan. É a mesma coisa, velho. Ele ia arrancar a cabeça do boneco na primeira. Caramba, que ódio. Vocês queriam um boneco do Chuck e não tiveram, né? Quando era criança. Mano, você... A Luciana, cara, minha namorada, ela é doida, pelo que ela adora o filme do Chuck. Eu olhei pra cara dela quando ela me conversou, eu falei, você é retardado? Não, você tem problema. Não, cara, eu adoro. Tanto que a gente viajou, a gente foi no restaurante que tinha o boneco do Chuck, velho. Ela tirou uma foto do boneco do Chuck. Que restaurante saudável. É um personagem legal, mas no combate aqui, nesse aqui, ele não ia ter chance, não. Everton. Realmente, não ia ter chance nenhuma, cara, com o Michael Myers. Pior que a esposa ia ficar viúva, hein? Caramba. Não, o Michael Myers ia matar os dois, velho. E o André lá, o filhinho deles lá também não ia servir pra nada. Sim, o Chuck tem filho, velho. O Chuck tem filho, pô. O filme lá, o filho, né? Filho do Chuck. Filho do Chuck. Puta que pariu. Filho da puta, na verdade. Isso, né? Teve filme que você vê o Chuck fazendo sexo. Só pra te avisar. Isso eu sei. Isso eu acho que eu já vi a noiva do Chuck, eu cheguei a ver. Há um tempo atrás. Muito tempo atrás. No SBT. Sempre no SBT. Muito bem. O vencedor é Michael Myers. Não deu pro Chuck. Que pena. Eu tentei ajudar ele, mas não deu. Para a grande final do torneio Halloween 2017 do Nerd Patriarca, um dos maiores eventos do planeta Terra. Com certeza. Com certeza, Olimpíada mundo, não é nada. O mundo para pra acompanhar o torneio. Cara, Pan-Americana, Olimpíada, Jogos de Inverno, tudo no chinelo, mano, tudo no chinelo. Não dá. O maior evento é Jason contra Michael Myers. Caraca, dois lutadores parecidos, eles vão lutar no acampamento Crystal Lake. Vantagem, boost de terreno, hein? Vantagem foda pro Jason, hein? Mais dois. Sim, mais dois, né? Pro Jason. Efeito de rage nele. Ele conhece, não precisa o criar terreno. Muito uma história de por que eles iam se encontrar, né? Porque eles estão afim de matar alguém e eles vão pra essa porra desse acampamento. É, o Michael foi passar férias, né? Foi pro lugar errado. Ele falou, pô, eles foram pegados pro baile de máscara, né, velho? Nossa, eu sei o motivo exato. O Jason, ele é meio louco, ele guarda a cabeça da mãe dele num lugar lá perto do acampamento. Isso foi visto no primeiro, segundo filme que seja. O Michael Myers tava precisando de uma máscara, pegou o rosto da mãe do Jason e fez uma máscara. Eu sei exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu, cara. É esse aí o plot. Acabei de ver numa porra de café. Ele viu mesmo numa porra. Uma porra de bosta na privada. Numa esporra. Os cabelos da minha perna indicaram isso. Ele mexendo assim, os fiozinhos. É, já senti aqui. Fazer dos caracols. É assim que nasce as ideias geniais. Exato. Não, mas se ele usar a pele do rosto da mãe do Jason, cara, é vantagem total. Porque o Jason, se tem alguma coisa que balança ele nos filmes, é quando a figura da mãe dele, né? Ah, mas o Miles ia ter que falar em vida da mãe do Jason. O Miles não fala, o Jason ia achar esquecido. E a Bruin lá. Imagina o diálogo dos dois. É um o outro quer. O outro quer. Caralho, mano. Aí um aponta a máscara do outro. Não, o diálogo ia ser. E o outro. Esse ia ser o diálogo. Bom, acho que o Michael nem barulho ele faz, né, velho? O cara tá no silencioso desde sempre. É, pode crer. Não, mas no primeiro filme os caras não falam que ele fica, tipo, 15 anos sem falar, né, cara? Nossa, pode crer. Ele não esboça uma reação, né? É, cara. Vários probleminhas mentais, né, cara? O cara é focado mesmo. O cara chama ele um mal encarnado, velho. Vamos além da análise psicológica dos personagens. Eu quero saber da análise que... De treta! Os caras estão um na frente do outro, vão sair na mão. E aí? Um na frente do outro. Jason tem bust. Eu acho que o Michael, ele perde um pouco dessa... A inteligência dele não é muito... Vai, não tem muito o que ele tirar de vantagem num combate direto, né? Aí é mais força. Porque os dois são praticamente a mesma coisa, né, cara? É verdade. São caras grandes, fortes, que usam facas e que usam uma massa. É verdade. O Jason, ele tem uma força sobre-humana, né? Ele é mais forte que o Michael. Na minha opinião, ele é mais forte que o Michael. Mas o Michael é mais rápido, né? É mesmo? O quê? O Jason é mais forte, você acha? Eu acho que o Jason é mais forte. Porque o Jason, quando ele vai... Ele dá um murro nas pessoas e tal. Além de atravessar, Everton, ele tem... Uma pessoa boa, tal. O Michael, que eu me lembro, não faz nada parecido. Então, né? Nosso amigo Sanderson... No primeiro filme do Halloween, o Michael mais levanta um maluco com uma mão, tá ligado? Sim, mas ele levanta muito alto, cara, sabe? Jason atravessou a estratosfera terrestre e saiu andando. Pode crer. Eu não sei o que falar depois daquela cena, cara. Mas vamos lá. O Jason tem um ponto fraco e o Michael não. E eles estão justamente no lugar onde a cabeça da mãe do Jason está. E o Lago também. Vai saber se o Myers não tem um ponto fraco. Porque o ponto mais forte, o que mais dá poder ao Myers, é a máscara dele, que é onde ele assume toda a personalidade dele. Aí ele vai e encontra um outro cara com máscara também. Será que não deve dar um delay na cabeça dele? Não, acho que não, velho. Ele fica em dúvida se ele tá matando a si mesmo. Olha que foda. Gostou? Tá vendo? As máscaras. Acabei de ver numa borra. Não, agora foi no testigo. Seria mais fácil pro Jason tirar a máscara do Michael, coisa que ele não faria, que ele nunca ia pensar nisso, ou pro Michael jogar o Jason no rio, no lago, simplesmente por jogar. Tão brigando, cara, pra jogar ele no lago. Como mover uma montanha de carne, velho? Eu não sei se ele ia ter força o bastante. Ele ia ter que usar um veículo, alguma coisa, e acho que isso que ele não faria, né? Essa é verdade. É uma coisa muito forte, velho. Eu acho que um não tentaria mover o outro. Um ia pegar o facão, o outro ia pegar o facão e um ia meter o facão no outro. Eu fico imaginando os dois que nem duelas de espada, tá ligado? Em guarda. Hangar. Touché. Porra, fica difícil, né? Mas os dois iam ficar se esfaqueando eternamente, porque os dois morrem. Mas o Jason é mais sobrenatural que o Myers. Como a gente chega nesse cálculo aí? Caraca, mano, qual foi o critério que você usou? Jason sobreviveria mais a facadas que o Myers sobreviveria a facadas. Mortal, que medidor é esse que você usou, irmão? O Myers é imortal. Ah. Não é. Não é, caralho. E o Jason é imortal. É, os dois são. É dito no filme que ele é considerado uma entidade sobrenatural, mas não foi provado que ele é um demônio místico do inferno. Mas é mais a questão da personalidade dele. Ele fez 10 filmes e já morreu em vários, então ele sim, ele volta do inferno. Não, mas sei lá, eu acho que o Jason, na questão de mortalidade, ele é muito mais resistente. Ele é muito mais imortal que o outro. Eu acho que o Jason é mais resistente também, velho. Não quer dizer que ele se um é imortal, o outro não. Mas de qualquer forma, eu acho o Jason mais resistente. Mas o Michael Myers é mais inteligente, né, mano? Vamos lá. É verdade, o Michael é mais inteligente. Se ele tivesse um na frente do outro, ele não seria tão idiota pra ficar trocando facada só com o Jason, então. Então vamos pensar também que o cara talvez fosse inteligente de buscar uma outra estratégia. Mas, sei lá, de estratégia, o Jason, ele tem o conhecimento da área, né? Se o Myers se afastasse do Jason, a única coisa que o Myers ia ouvir era... E aí, o Jason aparecia atrás do Myers. Exatamente. O Myers, até hoje, ele nunca encontrou um cara peso pesado, né? Que conseguisse manter a luta com ele por um tempo. Então, só bateu em gente mais fraca até agora. Os fracos indefesos? Exatamente. Agora que ele tá pegando alguém do tamanho dele, eu quero ver o que ele vai fazer. O que ia acontecer é o seguinte: o Myers ia chegar, ver o Jason. O Jason ia vir devagarzinho. O Myers ia vir, meter a faca no meio da barriga do Jason. O Jason ia olhar pra mão do Myers com a faca, o sangue podre escorrendo, ia pegar o facão e ia meter no Myers. E isso poderia matar o Myers. Pra ser sincero, eu podia até no golpe. Caraca, velho. Eu fico em dúvida também. Tá difícil. Por isso que é a final. Tá difícil. É a final, né? São os dois também muito fortes. Então vamos avaliar uma coisa. Em questão de força física, pegar na mão assim e fazer o negócio, o Jason é mais forte fisicamente. Eu concordo. Eu acho que ele é mais forte também. Então, mano a mano, o Jason venceria. Se o Myers fosse tentar bolar uma estratégia... Na trocação, né? Trocação, no soco. É, no soco. O Jason venceria. Se o Myers tentasse correr, se afastar, bolar alguma estratégia, meu, ele tá no campo do Jason. O Jason ia fazer o ti-ti-ti-tia-tia-tia e aparecer atrás do Myers e ia matar ele do mesmo jeito. Isso aí é um voodoo. E a questão do... Outra coisa, a questão... A gente tá comentando do lago, mas já teve mais de uma morte que o Jason tava dentro do lago e matou uma pessoa estando dentro do lago. Ou seja, o lago Então o negócio da água não é tão um efeito tão forte como a kryptonita da vida. O negócio da água foi só pra poder dizer que o Fred poderia tirar alguma vantagem do Jason, que é causando medo da água. É, como mas já tinha o problema com o fogo, né? É, então pra ficar aquela coisa, fogo e água, o bem contra o mal. Cadê o bem? O bem não entrou no filme, né? É uma frase, mal de falar. Pô, vocês estão discordando de mim mesmo. Também não foi isso que eu quis dizer, mas tudo bem. Ou seja, o lago não afetaria muito o Jason, não, pra ser sincero. É, se for desse jeito que o Valdo comentou, eu tinha a imagem que a água, meu, parava os movimentos dele totalmente, né? É, tipo... É, eu também tinha essa impressão. Não, mas é o contrário do Chaves, né? Que Chaves joga água, ele... Você joga água, ele para. Ele fica paralisado. O Jason fica paralisado. Pode crer. Caramba, deixa eu ver. Eu acho que pela resistência e força física um pouco mais, apesar dele não ter tanta inteligência e não ter tanta agilidade, mas eu acho que o Jason levaria vantagem. Acho que eu tô mais pro inclinado ao Jason ganhar. Bom, vocês estão confusos, eu gosto disso. É que os dois são bem parecidos, né? Aí isso é verdade. Aí vai ser nos detalhes. Ou então alguém que tem um pouco mais de vantagem. Ó, eu vejo o Jason matando o Michael com as mãos. Agora, ao contrário, eu já não consigo imaginar. Não dá pra empatar? Tipo, os dois ficam se esfaqueando eternamente, as vítimas agradecem e bate. Bota as duas máfias pra brigar, né? Os dois se unem, né? Pode crer. Duas sertanejas, Jason e Myers. Jason e Myers. Eles trocam as máscaras de sinal de boa fé, de amizade. Mas o torneio só pode ter um vencedor. Então vamos decidir o vencedor do torneio. Ivaldo. Pelo poder físico avantajadamente, sobrenaturalmente, misticamente maior, e pela resistência, por mais que a gente já tenha falado isso várias vezes, mas não tem como negar, o cara é blindado do inferno. Jason teria vantagem sobre o Myers e conseguiria matá-lo rapidamente. Sanderson. Ah, cara, eu até tentei, né? Vocês viram, eu tentei ver se o Maior Silva ia ter alguma vantagem. Mas o Jason é uma porra de um tanque, velho. Não dá, o cara resiste a facada, o cara tem teletransporte, o cara não tem medo de água, não tem medo de fogo, não tem medo de espaço, cai do espaço, pega fogo, levanta de novo, tem armadura, bate todo mundo. Não tem como, né, cara? Bichão nem parável, é o Jason. Jana? É, tô com o Sanderson. Eu acho muito difícil. Apesar de ser equilibrado, eu acho difícil o Myers conseguir ganhar, puta, da força física extrema que o Jason tem e a resistência. Eu acho que dá Jason. É, velho. Ah, o Jason, cara, o Jason ganhou na casa do Myers, tá ganhando em casa também, cara. Não tem como, não. Tá jogando em casa, acho que o Jason leva essa. É verdade, jogou em casa. Então, Jason é o vencedor do torneio Halloween 2017. Uma salva de palmas pro Jason. Eu fico imaginando... Ele ouvindo a gente dizer que ele é o vencedor e ele olhando pra trás e andando em linha reta, tacando um foda-se pra todo mundo. Na verdade, ele ia matar a gente, né? Ele é, provavelmente. Ele só ia levantar a mãozinha, né, com o punho cerrado e depois ia cortar todo mundo. Imagina o Dino recebendo o troféu agora, comemorando, colocando aquela coroa de louro, sabe? O da menina aqui. No episódio do MZ Renato, o único que consegue matar o Jason é o Charles Bronson. Muito bem, Jason, o vencedor. Ó, a gente tem uma missão pro ano que vem pra achar outros personagens pro próximo torneio Halloween. Com certeza. Ah, tranquilo, espantalho, rato humano. A gente acha. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso do vencedor, não gostaram, queria que fosse o Pinhead ou qualquer outro personagem que morreu lá no começo, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acessem o site www.nerdpatriarca.com.br. Tem todos os outros casts, tem os outros dois torneios, que tem o torneio dos animes e o torneio dos brucutus dos anos 80 e 90, que estão muito legais também. E também tem os outros casts. Acesse a gente, procura a gente nas redes sociais, no Facebook que é @NerdPatriarca, no Twitter é @NerdPatriarca, tem Instagram também, você pega o link pelo site. E é isso aí, até o próximo cast, valeu! Falou! Falou.